Encontro Central. Oh,

De cabaré, de

de te olhar. Encontro Central, o lugar certo para os namorados se apaixonarem. Estamos aqui juntinhos, ouvindo canções apaixonantes e nos apaixonando. Esse é o nosso programa romântico. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta trazendo mais música e a nossa linda tradução. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá amigos e amigas, estamos de volta com o nosso Encontro Central. Muito obrigado a você pela sintonia, você que está aqui na sua rádio curtindo o nosso programa. Obrigado pelo carinho, por toda a atenção mesmo. Juntos, vamos vivendo músicas lindas para nos apaixonar ainda mais. É bom vivermos apaixonados. E melhor ainda, quando a gente sabe que tem alguém muito especial que nos ama. Esse é o nosso Encontro Central, a trilha sonora da sua vida. Eu sou o Ailton Moreno, te fazendo companhia em mais uma hora. Com belas canções de amor, tem também recadinhos do coração. Mas agora é hora de ouvirmos a nossa linda tradução aqui no Encontro Central. Meu amor, there's only you in my life. Há somente você na minha vida. The only thing that's right. A única coisa que é certa. My first love. Meu primeiro amor. Your every breath that I take. Você é tudo que respiro. Every step I make. Você é cada passo que dou. And eu quero dividir todo meu amor com você. Ninguém mais o fará. E seus olhos, seus olhos. Eles me dizem o quanto você se importa. Sim. Você sempre será. Meu amor sem fim. Dois corações. Dois corações que batem como um só. Nossas vidas apenas começaram. Para sempre. Eu te segurarei apertado em meus braços. Eu não consigo resistir aos seus encantos. Amor, amor. Eu serei um bobo por você. Tenho certeza. Você sabe que não ligo. Oh, você sabe que eu não ligo. Porque você... Você significa o mundo para mim. Eu sei. Eu sei. Eu encontrei você. Meu amor sem fim. Oh, oh, oh, oh. serei aquele bobo por você. Eu tenho certeza. Você sabe que não ligo. Oh, você sabe que eu não ligo. E sim. Você será a única. Pois ninguém pode negar este amor que tenho aqui dentro. E eu darei tudo para você, meu amor, meu amor. Meu amor sem fim. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Drive you home tonight.

sit and you stare.